O vinho sempre acompanhou a evolução do homem. A mitologia atribui a Baco a origem da vinha e do precioso líquido. No cristianismo, o vinho representa o sangue de Cristo. O champanhe, que também é elaborado a partir das uvas, é um símbolo de comemoração, glória e alegria. Além do prazer associado ao aroma e sabor, o vinho tem propriedades medicinais. Já é bem estabelecido que o consumo moderado de vinho tinto tenha efeitos cardiovasculares positivos, e a medicina indica até uma taça por dia para os homens e metade da dose para as mulheres. Conversamos com o sommelier João Felipe Radloff para entendermos um pouco mais sobre essa arte. Ele vai falar sobre as diferenças entre o vinho seco e o doce, as principais características do vinho e muito mais. Para começarmos, quais são os benefícios do vinho para a saúde? Em especial o vinho tinto, ele é muito bom para o coração por causa dos flavonoides e ele também dá longevidade. Segundo estudos científicos, quem bebe uma taça de vinho por dia é mais longevo do que as pessoas que não bebem vinho. O vinho suave ou doce é um tipo inferior, menos valorizado? Ele um pouco menos. Para quem conhece, ele é um pouco menos, porque ele tem adição de açúcar. Então, você precisa usar mais também anidrido sulfuroso, e o que não deixa o vinho tão bom assim. É verdade ou mito que massas devem sempre ser acompanhadas com vinhos brancos e carnes com vinhos tintos? Isso é mito, isso é mito. Tanto que uma das melhores harmonizações que a gente tem fácil aqui é você beber um Malbec com uma boa massa com queijos. Então isso é realmente mito. Como degustar um bom vinho? Eu acredito que primeiro começa por uma boa escolha. Se eu pego uma carne um pouco mais, uma carne grelhada, então vinhos um pouco mais leves, um Cabernet Sauvignon mais leve, massas mais pesadas à base de queijo com vinhos mais encorpados como Malbec. Abre o vinho normalmente, sempre o vinho importante que ele esteja em temperatura ideal, então uma temperatura de no máximo 16 graus, e numa taça também que seja uma taça de vinho. São as primeiras coisas para degustar bem um vinho. O que torna um vinho com mais qualidade que o outro? Tempo de barrica, tempo de envelhecimento, cuidado das uvas, idade das parreiras, então são várias variáveis. Qual é a idade média do vinho considerada ótima para o consumo? Os vinhos mais jovens, que eu coloco em geral, assim, vinho até R$50, mais ou menos, ele é um vinho para ser consumido mais jovem. Um vinho 2011, acredito que seja bom. Agora os vinhos de guarda, daí você pode passar 7, 8, 9 anos, 10, enfim. O que são vinhos de guarda? Vinhos de guarda são vinhos mais encorpados, são vinhos que passam, em geral, mais tempo em barrica de carvalho, que eles têm uma concentração maior. Então, eles precisam ficar mais tempo armazenados para liberar todo o sabor, toda a potência do vinho. Da evidência que o Brasil tem ganhado na produção de bons vinhos, a que se deve esse destaque? Nos últimos anos, os enólogos do Rio Grande do Sul e a viticultura no Brasil passou por uma grande transformação, uma modernização, profissionalização de como se faz vinho. Por conta disso, a gente está tendo grande melhora. Eu acredito que descobrindo também alguns novos lugares de vinho, como até São Joaquim, que é um lugar inusitado, a gente vai despontar em mais alguns anos. Para quem não tem adegas climatizadas em casa, qual a melhor forma de conservar suas garrafas? Sempre em lugar com menos luminosidade, o local mais fresco possível. O vinho não gosta nem de luz, nem de calor. Com essa diversidade de vinhos no mercado, quais critérios devem ser levados em consideração para não errar na escolha do vinho? Você sempre precisa ver o que você gosta. Então, se você gosta de um vinho mais leve, um vinho mais pesado, vinhos mais leves, você pega mais Pinot Noir, Tempranillo, uvas que têm essa característica, ou vinhos um pouco mais pesados, mais encorpados. Mas eu acredito que nos lugares onde a gente, em geral, compra, tem profissionais. Esses profissionais são muito bem instruídos para fazer essa escolha. E como se tornar um bom apreciador de vinhos? Bebendo vinho é o básico. Quanto mais você bebe vinho, mais você entende de vinho, porque o vinho é uma bebida social. Então, quanto mais você bebe, mais você aprende, você conversa com amigos, você aprende cada vez mais. Esta reportagem foi produzida por Leonardo Diniz.